você fala, me diz tudo o que quer. Bate a porta, diz que eu sou passado, que está tudo acabado. Quando se lembra de mim, já sei que está chegando ao fim. O dinheiro acabou, os amigos se foram, não tem mais pra onde ir. Me acorda de madrugada, chora, troca meu nome, treme nos meus braços, fala que me ama, com gosto de rua, me pede pra ficar. Pode mudar assim meu mundo e me fazer esquecer tudo. O tempo não existe, diz que eu sou sua vida, a paz que precisas pra recomeçar. É quando você for. Que eu sou passado, que está tudo acabado. Quando se lembra de mim, já sei que está chegando ao fim. O dinheiro acabou, os amigos se foram, não tem mais pra onde ir. Me acorda de madrugada, chora, troca meu nome, treme nos meus braços, fala que me ama. Um rosto de rua me pede pra ficar.